Olá, aqui é Marlon J. Martins. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Meteorologia. Canal Meteorologia, seu podcast na medida certa. Estamos iniciando mais um episódio com o tema Os Benefícios do GDIT. Convidamos John Baker, mestre em engenharia mecânica, possui 25 anos de experiência no setor automotivo, consultor de GDIT desde 2006 e professor de metrologia da UFMG. O professor João vai explicar para a gente o que é GDIT, qual a sua importância para o controle da qualidade. Aproveitando, quero agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter o canal Metrologia no ar. Se você curte o canal Meteorologia, pode ajudar a gente como um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como nosso grupo do WhatsApp. Não perca tempo. Entre agora em canalmeteorologia.com.br, clique em apoiar e torne-se você também um apoiador do canal Meteorologia. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas deste episódio. Fique agora com o nosso papo com o professor João Baker. Eu me chamo Cresi Vando, eu sou um dos criadores do canal Meteorologia, junto com o Marlon. A gente vai atuar aqui como intermediários, né, como MCs, desse bate-papo que a gente vai ter com o nosso convidado. E aí, Marlon, suas considerações. Boa noite, aqui é o MC Marlon. MC é mestre de cerimônia, né? Verdade. Sou responsável pelo podcast do canal Meteorologia, também escrevo os artigos lá no canal. Iniciamos aqui agora mais um dia dessa semana de lives para trazer conhecimento meteorológico nesse período de isolamento social. Quero agradecer aos nossos apoiadores, nos ajudam a manter o canal Meteorologia no ar. E vamos para mais uma live com mais um convidado especial. É isso aí. Eu vou explicar aqui qual é o formato da live, né? A gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Então a gente formulou algumas perguntas aqui para o nosso convidado. E também a gente vai depender muito da interação de vocês aí, tá certo? No chat, mandem brasa aí, podem perguntar, que a gente vai direcionar aqui a pergunta para o nosso convidado. Vamos lá. Esse aí que está no cantinho da tela é o João Baker. Ele é consultor de GDIT desde 2006, fundou a 2i, uma empresa voltada para soluções e desenvolvimento de produto, é professor de metrologia na Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Além, claro, de gostar de estudar a Bíblia, estar perto da família e colecionar frases da indústria. João, seja muito bem-vindo ao canal Meteorologia e obrigado por ter aceitado o convite assim de bate-pronto. Obrigado, querido Ivano. Suas considerações aí para a gente começar. O Presivando me apresentou, meu nome é João Baker e eu trabalhei muito tempo na indústria automotiva, desenvolvendo produtos, né? E estou aí para poder ajudar vocês e trazer resposta para algumas perguntas relacionadas aí ao GDIT, tá certo? E todos vocês sejam bem-vindos aqui. Show de bola. A primeira pergunta para a gente começar a noite muito bem. O que é a metrologia dimensional e o que ela abrange? Né? A gente vai definir logo qual é o ramo da metrologia que o GDIT atua. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, em primeiro lugar, a metrologia, a gente vai pensar em tudo aquilo que a gente mede, né? Então, independente se você está medindo corrente elétrica, se você está medindo volume, tudo isso, a metrologia, ela abrange isso, né? Quando eu falo de metrologia dimensional, então a gente está relacionando tudo aquilo que se relaciona a comprimento, formas, né, a parte geométrica e até mesmo estado de superfície, né, que você tem rugosidade, esse tipo de medição. Então você está relacionando a comprimento, né, tamanho, digamos assim, de uma forma geral. Eu até quero, você não falou não, queres Evandro, mas eu vou acrescentar aqui a engenharia dimensional, né? E é uma terminologia que, na verdade, tem crescido nos últimos anos em algumas indústrias. Então, dentro das profissões que têm surgido, a engenharia dimensional é uma delas, onde que são feitas as análises justamente das dimensões e da influência das tolerâncias em um produto de forma que ele possa cumprir a sua função, né? Esse que é o objetivo principal, tá certo? Show de bola. Como são definidas as tolerâncias? Bom, as tolerâncias é uma pergunta interessante, porque o pessoal geralmente pensa em qual o valor da tolerância em si, né? Isso. O objetivo principal da engenharia dimensional, você vai pensar na função do seu produto e a sua montabilidade. Como que você vai garantir que uma peça ela seja montada da primeira vez e funcione da primeira vez? Então, independente do valor que essa tolerância ela tem, né, a gente sabe que quando ele chega em determinados limites, a sua função deixa de ser cumprida. Então, é mais do que apenas um valor de quanto que pode variar uma peça, mas o quanto que essa função do seu produto ela é cumprida ou não. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Marlon. Foi bom, foi bom. Vamos para aqui, para a gente situar, né, as pessoas aqui no tema que é sobre GDIT. O que é que significa exatamente as siglas GDIT? Sim, o GDIT é uma expressão que veio principalmente nos Estados Unidos, né, que é o Geometric Dimensioning and Tolerancing, que é o dimensionamento geométrico e toleranciamento. Não existe essa palavra em português, mas digamos assim, a tradução mais próxima. E quando eu uso o termo GDIT, ele está relacionado mais à norma americana. Talvez é menos conhecido, mas quando a gente pega uma norma, a norma ISO, ela, que é a norma internacional, daí você tem o termo GPS. Não é o GPS que nós conhecemos, porque nesse sentido é Geometric Part Specification, especificação geométrica da peça. São regras, né? Leis, são símbolos que vão explicar como que você define a sua peça mecânica. Tá ok? Ok, muito show de bola. Você explicou para a gente o que significa o GDIT, mas em si, o que é o GDIT? O GDIT, até antes eu vou falar de uma coisa que eu prefiro falar. Não, quando o pessoal pensa em GDIT, é interessante que o pessoal me pergunta o seguinte: ah, você está falando de metrologia. E eu falei assim: olha, também de metrologia. Mas o GDIT é algo que começa na engenharia, né, especificação do meu produto. E os grandes problemas que acontecem de um dimensionamento de uma peça não são na metrologia. Os grandes problemas começam na engenharia de produto. Eu posso falar porque, no caso, eu era engenheiro de produto. Então, digamos assim, eu não estou falando mal dos outros. Estou falando mal de mim mesmo, digamos assim, porque era o meu trabalho, tá certo? E você especificando corretamente, você faz um produto robusto ou você não faz um produto robusto. A metrologia, no final, ela tem que interpretar corretamente o que a engenharia colocou para que tenha a menor variação. E o pessoal também de fábrica, para quem produz essa peça, ele tem que sujeitar a peça de tal forma que vai ter a menor variação de processo de fabricação a fim de que você tenha também um projeto robusto. Então, na verdade, é uma composição. O GDIT ele começa na engenharia, passa pela fábrica e chega, então, na qualidade, né? E também não é só a metrologia, né? Metrologia é um pequeno pedaço que está dentro ali da qualidade, tá certo? Então, eu prefiro até chamar mais que o GDIT como uma cotação funcional. A função da peça, ela determina a forma como você vai dimensionar a sua peça. E o GDIT, então, é um sistema de símbolos, de regras, e definições, eles definem a geometria da minha peça. O que acontece nesse sistema, digamos assim, ele reduz a ambiguidade que eu possa ter no meu sistema anterior, né? Até eu costumo mandar de vez em quando um e-book para o pessoal, né? Onde que eu falo um pouquinho dessa engenharia dimensional. Mas uma das coisas que eu costumo falar nessa questão da definição, o seguinte, é que você vai melhorar a qualidade, você vai reduzir os custos e o tempo também de entrega, né? Se você fizer dessa forma, né? E aí já entra até num problema que a gente tem, que às vezes o pessoal está preocupado apenas em medir a peça, quando a gente tem que pensar na construção do produto de uma forma robusta. É muito mais importante do que apenas interpretar e medir a sua peça, tá certo? Então a função da peça define essa forma do dimensionamento, né? E que tem, basicamente, são normas que estabelecem quais são essas regras e símbolos que a gente encontra no GDIT. Entendi, perfeitamente. Onde é que a gente aplica o GDIT? Onde é que é aplicada essa ferramenta? O GDIT ele é aplicado em qualquer desenho mecânico. Né? E daí a gente entra no seguinte pensamento, né? Eu tenho uma imagem de um dos treinamentos que eu mostro o seguinte, um carro todo desmontado, e daí eu vou falar o seguinte, que cada peça dessa tem que ser montada da primeira vez e tem que funcionar da primeira vez. E depois o seu pós-venda ainda precisa vender e montar de novo e funcionar da primeira vez. E normalmente, quem olha uma foto dessa, vai pensar que então é aplicado para produção seriada. Não. Então, eu costumo também, eu tenho uma imagem lá, imagine que eu mandei o meu engenheiro mecânico, que ele é um astronauta, né, para fazer uma pequena manutenção na minha estação espacial. Tá certo? Daí chegou lá, ele liga para Houston, né? Houston, a peça não encaixa, né? O que a gente vai fazer lá no espaço com o custo que é para levar uma pequena peça até lá? Então, o objetivo é que você monte da primeira vez e ela funcione, então, da primeira vez. Então, ela serve para qualquer tipo de produção, todos aqueles produtos que envolvem desenho mecânico e também, até eu posso falar um outro aspecto, quais são as pessoas que estão envolvidas nisso? Porque são todas as pessoas que estão envolvidas com o desenho. Então, vamos pensar numa produção. Quem define o desenho precisa saber. Quem vai construir isso na fábrica, ele precisa saber. A construção, engenharia de processo, engenharia de fábrica, né? Quem está na qualidade também precisa fazer. Quem trabalha em compras, é muito importante compreender isso também. Porque esse cara que vai negociar com o seu fornecedor, de forma que entregue exatamente aquilo que está sendo pedido pelo desenho. Né? Então, são todos aqueles que estão envolvidos com esse desenho, tá certo? Entendi, show de bola. Tem uma pergunta também aqui do Raoni. João, vejo que muitas vezes GDIT é ignorada nas oficinas de usinagem da vida por aí. Isso seria por falta de conhecimento ou por questão de custo de fabricação? Ô Raoni, eu vejo o principal problema, a falta de conhecimento, e a segunda questão é um mito que existe, que muitas pessoas pensam que GDIT aumenta custo. Então o pessoal acha que não deveria ser utilizado. Existem algumas questões que nós, quando utilizamos o GDIT, nós na verdade reduzimos custo. Por exemplo, eu não sei se você conhece a aplicação de massa material ou mesmo o mínimo material. Eu consigo aumentar o campo de tolerância dessa peça. Se eu aumento o campo de tolerância, eu então reduzo o custo de fabricação. É um outro problema, né? A questão da ambiguidade. No sistema cartesiano você tem ambiguidade. No sistema geométrico você define de uma forma clara e não some ambiguidade. Qual que é o problema da ambiguidade? Eu vou às vezes produzir peça, vou achar que está muito bom e no final das contas eu estou produzindo peça que vai ser reprovada pela minha produção. Ou até o contrário, né? Eu estou produzindo peça, elas conseguem montar, elas conseguem atender a função dela ou a montabilidade dela. Isso quer dizer o seguinte, o objetivo é montar essa peça, é fazer ela funcionar. Eu não estou utilizando ela porque eu não estou sabendo utilizar alguns benefícios que o GD ele me proporciona pelo fato de saber essa linguagem, tá? E fica à vontade se você tiver, se não ficou claro, né, a explicação aí, tá ok, Raoni? Usa o chat aí para conversar com a gente. E aí, Marlon, tem alguma dúvida aí? Qual a diferença do GDIT para tolerância dimensional simples, né? Só a tolerância dimensional. Tem diferença entre as duas? Legal. É interessante essa pergunta, porque em primeiro lugar, o seguinte, no GDIT ele inclui tolerância, eu vou chamar de tolerância linear, vou só mudar um pouquinho a terminologia. Tá bom. Tolerância linear, não exatamente tolerância dimensional. Quando eu falo tolerância dimensional, tanto ela geométrica quanto linear, elas são tolerâncias dimensionais, né? Uhum. Mas no caso da tolerância linear, ela também é utilizada, só que em alguns casos ela não vai ser mais utilizada. Então, por exemplo, tem um conceito que a gente chama elemento de tamanho. Para elemento de tamanho, eu preciso ter uma tolerância linear para ele. Mas aí a gente tem que entender quais são as regras para um elemento de tamanho. Elemento de tamanho tem faces opostas, pode ser um cilindro, planos paralelos, uma esfera, e ele pode ser contido ou conter um envelope, né? São algumas das regras. Estou falando de forma bem geral aqui. Mas então, quanto a isso, ele está englobado dentro do GDIT. Agora, qual que é a diferença que tem o que nós chamamos da velha escola para a nova escola? Aí sim, tem uma diferença, que é o sistema cartesiano e o sistema geométrico. No sistema cartesiano, é o que todos nós, engenheiros e técnicos mecânicos, aprendemos na escola, tá? Sem exceção, e mesmo eu ensinando numa faculdade, né? Eu preciso ensinar o sistema anterior, porque sempre vão haver desenhos antigos da velha escola. Então, por um lado, eu preciso saber. E não dá tempo de falar dessa parte que é mais nova, né? No sistema cartesiano, teve uma evolução, principalmente quando surgiu o GDIT, que foi através de Stanley Parker, lá mais ou menos. A literatura não é muito clara, não, tá? Mas é em torno da década de 30, da década de 40, no pós-guerra, que começou a ganhar alguma expressão, que ele criou o campo circular. Inclusive, é interessante que nesse campo circular, até voltando a uma pergunta que foi feita anteriormente, que no sistema cartesiano eu tenho um campo quadrado, e quando eu tenho um campo circular, eu aumento em 57% no campo de tolerância. Se muita você coisa, aumenta em 57%, você está reduzindo o custo, né? Eu até brinco, né? O pessoal da engenharia quer reduzir a tolerância, né? O pessoal lá do chão de fábrica quer aumentar a tolerância para ser mais barato. Aí fica aquela briga, né? Quando você conhece a questão de utilizar o GDIT, você vai abrir a tolerância de forma a não comprometer a sua função. E você garante a sua montabilidade e a sua função. Certo? Certo. Posso só tirar uma dúvida também? Sim. Quando faz a engenharia do produto. Teria que ter uma conversa entre a engenharia de produto e a metrologia. Porque quando você, dependendo da peça, né, do dimensional, o jeito que você for medir, você tem esmagamento, você tem vários fatores que vão deformar a peça durante a medição. Isso deveria ser considerado em algum momento na engenharia de produto? Ou isso é mais questão metrológica e fica dentro da tolerância? A questão que aí depende do tipo de peça, né? Depende, existem regras para isso, né? Ele normalmente, por um lado, fica mais dentro da metrologia. Mas, por outro lado, quando você faz um desenvolvimento de produto, o que acontece? Você faz aquela fase de desenho inicial, faz protótipo, né? Nessa fase de protótipo é muito importante ter essa engenharia multidisciplinar, ela trabalhando e verificando quais são as variações que a gente nos próprios protótipos, você faz uma melhoria no seu desenho, mas aí já está tendo essa conversa entre metrologia e engenharia. E na medida que isso vai evoluindo, principalmente depois que você começa a colocar, logo antes de colocar essas peças em produção, e muitas vezes você faz isso no seu lote piloto, né? Quando você está fazendo aquelas primeiras amostras, você faz uma análise, é justamente uma das coisas é o seu MSA, né? Você já tem algumas peças e você precisa ter qual que é a contribuição de cada elemento. Então você está tendo uma contribuição aí, por exemplo, que é muito importante, que é o procedimento de medição. E aí você tem que saber os conceitos do GDIT. Aí você tem os procedimentos que estão envolvidos justamente no que você falou, Marlon, né? Que também é a contribuição para o seu MSA. A contribuição de quem faz essa medição, né? E quanto que ele pode contribuir para isso daí. Então, nesse estudo de MSA, você está validando o seu processo de fabricação, o seu produto como um todo, né? E você está verificando quão robusto que então é esse seu processo. Então não é apenas um momento, mas em todo o desenvolvimento você precisa ter essa conversa entre os departamentos. Legal. Legal. Aqui, ó, o Aljan está falando, boa noite pessoal, parabéns pela iniciativa, muito obrigado Aljan, seja muito bem-vindo, tá certo? E ele aqui tem uma dúvida, ó. Uma dúvida para o João. O GDIT tende a ser mais prático na interpretação para os novos metrologistas em relação às cotas lineares? Muitos aqui já devem, de repente, saber uma língua estrangeira, né? Eu nasci no Brasil, então nunca aprendi uma língua estrangeira no meu berço. Quando aprende do berço, você sabe falar bem. Mas eu apanhei muito para saber uma outra língua estrangeira. O que que acontece quando a gente está aprendendo uma linguagem nova? Eu começo a pensar na minha cabeça numa outra língua, eu faço uma tradução do português para outra língua, para formar uma frase e daí falar para a pessoa. Daí a pessoa me fala na outra língua, eu tenho que fazer primeiro uma tradução, fazer toda essa lógica para poder saber o que que eu vou responder. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Até que chega um dia que dá um estalo, né? Você pensa na outra língua que você está falando. O GDIT é a mesma coisa. Como eu falei, a nossa velha escola é o sistema cartesiano. Então, nós fomos formatados dentro do sistema cartesiano. E o que que acontece? Quando a gente começa a pensar em GDIT, a gente tenta traduzir os conceitos do GDIT no sistema cartesiano. E aí a gente tem essa dificuldade de fazer uma tradução de um lado para o outro, né? E a gente sabe que uma tradução, mesmo em línguas, né? Ela nunca, nem sempre você tem uma tradução exata, né? Tem muito mais sentido dentro do país do que fora, né? E no GDIT, muitas vezes, você não tem como traduzir exatamente no sistema antigo. Mas o interessante que eu creio é o seguinte, independente se você já tem muito tempo como metrologista, ou se você é uma pessoa nova, quando você de fato entende esse conceito, daí você passa a pensar em GDIT. Vamos colocar dessa forma. Você pensando em GDIT, você não fica preocupado com o sistema cartesiano. Então, isso melhora muito a sua comunicação e a forma até como você vai definir um desenho, como você vai interpretar. João, o GDIT está ligado diretamente a sempre fazer medição em tridimensional? Não. Eu costumo, inclusive, falar também o seguinte, quando a gente vai dar qualquer exemplo de GDIT, eu gosto de levar lá para a mesa de desempenho, né? Então, é interessante o seguinte, que para mim, isso é um conceito meu, isso é um lugar que ninguém escreveu, mas aquele metrologista que consegue pensar como que eu faria em uma mesa de desempenho, ele tem muito mais bagagem, ele consegue raciocinar de uma forma bem diferenciada de alguém que talvez só conheça a ferramenta de tridimensional. Tridimensional, ela é fantástica, necessária, mas daí ela vem para agregar e acelerar o seu processo de medição. Mas no caso, você já tem todo esse conhecimento que te ajuda a entender até mesmo como que a tridimensional ela funciona. Eu diria até, o Marlon, que é como o CAD, né? Eu sou do tempo da prancheta, né? Cheguei a desenhar em prancheta. Mas eu aprendi muito com os projetistas naquela época, né? E assim, o CAD, ele veio, mas a prancheta nos ajudava muito a pensar de uma forma abstrata que você não tinha o recurso que tem hoje. Eu não, de forma nenhuma, quero voltar para a prancheta. O que eu quero só falar é essa base que te auxilia depois, quando você tiver uma ferramenta como o CAD, aí você consegue realmente desenvolver um produto, né? E não é simplesmente alguma coisa que você vai ficar copiando, né? De outras pessoas, tá certo? Legal, valeu. Tem uma participação aqui, ó, do Rogério Spati. Tá falando, algum dia o GDIT substituirá a tolerância dimensional das normas NBR 6.158, 2.768, parte 1 e parte 2? Você acha que vai reinar aí o GDIT em algum dia? Ô, Rogério, eu vou falar em primeiro lugar o seguinte. A NBR 6.158, que eu saiba, empresas que realmente usam o GDIT não usam a 6.158, tá? Ela está bem desatualizada, né? A 2768, talvez você está se referindo à ISO 2768, né? Talvez a NBR ISO 2768. Ela é uma referência que não é que você precisa deixar de usá-la, né? Mas isso para as tolerâncias lineares. Mas lembrando, eu estava falando que a tolerância linear está dentro do GDIT. Eu não estou tirando essas tolerâncias, né? É que eles não são aplicados em todos os conceitos. Mas, por outro lado, pensa o seguinte. O GDIT, algumas coisas estão evoluindo. Por exemplo, recentemente eu estava verificando a norma da ASME Y14.5, que ela já tem a versão 2018, e algumas coisas que antes era aceitável a utilizar o sistema da escola antiga, agora começou a deixar de ser aceito nessa nova escola do GDIT. É igual, por exemplo, nós temos o desenho 2D, né, que é muito comum, e se coloca em primeiro lugar. O GDIT foi criado para desenho 2D, porque também não existia o 3D. Mas agora as tolerâncias já estão sendo aplicadas diretamente no 3D. A própria GM, uma vez, já estava começando a exigir dos seus fornecedores, e quando eu falo, não é coisa recente, não. 2004, quando eu estava desenvolvendo produto para eles, eles já queriam que introduzisse isso no 3D e eliminar o 2D. Então a gente vê uma tendência de algumas coisas, eles vão ser eliminados. Mas eliminado, você vai pensar o seguinte: aquilo que traz ambiguidade vai ser eliminado. Aquilo que, por exemplo, certas dimensões lineares ainda vão continuar, porque a gente ainda precisa utilizar desse tipo de recurso. Tá ok? Ok. Vamos lá. Você falou aí, né, que a tolerância linear está dentro do GDIT. É possível projetar e construir peças apenas utilizando essa tolerância linear? Aí eu vou falar de novo da velha escola, né? É possível, tanto que até hoje, né, os desenhos eram feitos só dessa forma, né? E ainda tem muito desenho que é feito dessa forma. O que que acontece na prática com esse tipo de desenho? Você vai colocar em produção, né? Daí você justamente vai ter os problemas da ambiguidade. E você vai ter problema que às vezes você está reprovando peça boa, aprovando peça ruim. O pessoal vai assim, mas nós não vamos enviar essas peças, está montando e está funcionando lá no cliente, por que que nós não vamos montar essas peças? Então daí vem aquela frase famosa, né? Não, deixa o desenho do jeito que está e vamos fabricando a peça desse jeito que fica dessa forma. É. Então, assim, o pessoal que não conhece vai continuar usando até o dia que eles entenderam o quanto que é o benefício de você ter o GDIT. Mas existe uma tendência de cada vez mais crescer. Por exemplo, na indústria automotiva, Para quem, eu não sei aqui quem já participa da indústria automotiva, nós temos a norma IATF 16949, né? Que era a antiga ISO-TS, que agora é IATF, né? A partir da versão que ela virou IATF, tem um item lá que agora você ter o GDIT nos seus desenhos passa a ser um requisito geral ali da norma, tá certo? Não é um requisito específico do cliente, porque até recentemente, por exemplo, a GM, a Ford, algumas empresas assim, isso era um requisito específico deles. Mas agora todo mundo automotivo precisa seguir esse item da norma. Entendi. O Eduardo está falando o seguinte: eu gostaria que o João falasse sobre as condições de material máximo, mínimo e sem condição. É o chamado RFS, né? Regardless of Feature of Size, que é o independente do tamanho do material. É justamente o sistema cartesiano, você não tinha essa possibilidade. E agora você pode utilizar ele sem esse modificador, que é o máximo material, com o modificador. Estou falando máximo material, mas mínimo material também, né? O mínimo material, ele tem menos aplicações do que o máximo material. Da mesma forma, a gente precisa pensar na função da peça, que às vezes o pessoal começa a colocar máximo material, não sabe nem por quê, né? A questão, quando eu vou usar sem o modificador, geralmente eu tenho peças, vamos pensar num furo e num pino, tá certo? Se eu tenho um pino de ajuste, alguma coisa nesse sentido, que normalmente é montado sem folga, normalmente se utiliza sem o modificador de massa material. Daí, por exemplo, eu tenho uma montagem que depois eu vou colocar um parafuso. Então, aonde que é a passagem do parafuso para fazer esse tipo de montagem, ali necessariamente eu tenho que ter uma folga, né? E ele vai variar segundo o tamanho do furo que eu fizer. Às vezes eu posso, na fabricação, fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então aí é a melhor condição quando eu vou utilizar essa condição de massa material e eu ganho esse campo de tolerância. E o mínimo material, daí ele é muito específico para controle de paredes. Quando eu tenho um diâmetro interno, um diâmetro externo, como que eu vou controlar a espessura mínima de parede? Eu uso o mínimo material. E também quando eu tenho, por exemplo, eu tenho material em bruto e depois eu vou fazer uma usinagem desse bruto, né? E às vezes no bruto eu já tenho, não é bem um pré-furo, mas imagina uma peça forjada que ele já está com aquela furação. Às vezes no próprio, esse próprio furo que eu tenho aqui, eu consigo, ele pode estar deslocado no próprio bruto do material. Então, quando eu fizer a usinagem, eu vou acertar esses erros que tem aqui. Se no bruto eu utilizar o mínimo material, eu vou ter uma condição que sempre eu vou estar retirando material, porque senão fica mancha. Então, é por isso que tem menos aplicação do mínimo material, tá? Mas isso é muito interessante. E até vou falar uma coisa que eu também costumo apresentar, é o seguinte: vocês conhecem zero na condição de massa material, né? Já ouviram falar disso? Já ouviu, Cresivado? Já ouvi. Tem até uma pergunta aqui do Matheus que é sobre isso. Ele falou o seguinte, João, na palestra do Neville, alguém perguntou como se interpreta uma tolerância zero no GDIT. Nunca vi essa tolerância cotada em um desenho, como eu poderia interpretar? Acho que é exatamente disso que você está falando aí. Exatamente. Existe uma condição que a gente sempre precisa definir, o que é chamado uma condição virtual. A condição virtual, digamos, eu vou dar um exemplo como se fosse um furo. Condição virtual, o tamanho do furo na condição de massa material, então no caso de furo vai ser o menor diâmetro, né, na menor tolerância, e menos o valor da tolerância geométrica que está aplicado a ele, né? Por exemplo, tolerância de posição. Então, eu tenho um furo 10 mais ou menos 0,1. Esse furo, então, a condição de massa material vai ser 9,9. Digamos que a tolerância de posição é 0,2 modificada em massa material. Então, 10,9 menos 0,2, eu vou ter 9,9, né? eu vou ter 9,7. Essa é a minha condição virtual, tá certo? Então, o que é interessante, quando eu estudo a peça fêmea e a peça macho, e elas vão ter que se encaixar. E daí, nesse sentido, é a condição virtual que eu uso para fazer o cálculo tanto na peça macho quanto na peça fêmea. De forma geral, a gente coincide as duas, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é lógico que tem a questão de CP-CPK, essas outras variações de processo que você pode também afastar. Mas, de forma geral, teria que coincidir. Agora, as melhores peças que têm os melhores resultados durante a fabricação, que esse erro de posição, por exemplo, ele está muito bom, eu estou deixando de montar na minha produção. Então, a gente faz uma abertura no tamanho do elemento e daí você coloca a condição virtual como sendo esse valor do tamanho máximo desse elemento, ou mínimo do elemento, e daí você coloca zero na condição de massa material. Eu vou até te dizer, zero na condição de massa material, eu aumento o campo de tolerância. Mas é lógico, o zero é só quando tiver o modificador de máximo material. Depois a gente, se quiser, a gente pode falar, tá, Matheus? Vou estar aberto aí. Eu costumo responder também para o pessoal por aí. Daí ele falou como você interpreta todo o tipo de tolerância que tiver aquele Mzinho perto do valor da tolerância, a gente lê da seguinte forma. Então, a minha tolerância geométrica, digamos que é posição, a posição desse elemento deve estar dentro de uma zona de tolerância, por exemplo, cilíndrica, de 0,2 quando a minha peça for produzida na minha condição de massa material. Então, quando ele for produzida, vamos pegar o diâmetro de 10, mais ou menos 0,1. Quando o meu furo for produzido com 9,9, né, a minha tolerância ela teria que ser zero. E é interessante quando a gente mostra um diagrama, né? Que você vai falar assim, ah, mas eu vou conseguir produzir com zero? Eu falo assim, não, mas eu aumento o meu campo de tolerância. Eu aproveito melhor as minhas peças que eu vou montar e eu vou garantir a montabilidade delas. Tá certo? E aí a gente vai dar continuidade. Eu queria saber de você quais são os benefícios do GDIT, de se utilizar o GDIT, né? Uma das coisas que, não sei se vocês já observaram, eu tenho falado muito sobre ambiguidade. Então, a forma como você define pelo sistema geométrico, ele vai evitar essa ambiguidade. Porque a gente não vai utilizar para faces que não são paralelas, a gente não utiliza o sistema cartesiano para medir. Nesse caso, você tem que falar claramente qual que é a origem da sua medição. Ela pode ser aqui, como pode ser nesse outro plano, por exemplo. Verdade. E eles não são opostos. Se você fizer essa peça ao contrário e colocar ela em cima do desempeno, ela vai dar outro resultado. Inclusive, eu fiz exatamente esse experimento com uma aluna, ela fez o TCC dela em cima disso, a gente pegou uma peça de motor, a gente mostrou, se você mede, eram dois planos paralelos, mas se você mede de um lado, você mede no sentido contrário, você tinha um erro na peça que nós utilizamos, foi só um exemplo, né? Estava dando 2 décimos de diferença, né? E é significativo para uma peça de motor, né? Simplesmente pelo fato de medir de um lado ou medir do outro. Como é que a gente colocou? A gente colocou em cima do desempenho, colocamos a peça apoiada e passamos um comparador. É lógico, zeramos ela antes, né? Na dimensão, depois passamos para poder medir qual que era o valor que tinha na superfície superior. Tá certo? Então, evitar a ambiguidade. A outra coisa que a gente tem, no sistema cartesiano, nós não conseguimos utilizar, por exemplo, esse benefício de massa material, alguns modificadores. No sistema geométrico, a gente consegue aumentar campo de tolerância. Por aquele sistema que é quadrado, né? do sistema cartesiano, a gente aumenta 57% do campo de tolerância. Quando eu tenho uma tolerância geométrica e eu posso colocar massa material, eu aumento 50% no campo de tolerância. Se eu tenho isso e coloco zero na condição de massa material, eu aumento mais 50% no campo de tolerância. Tem que ver em cada caso quando que se utiliza. Então, eu tenho aumento de campo de tolerância significa redução de custo da minha peça. Eu não preciso ter um equipamento com uma precisão tão grande, né? Ele pode ser um equipamento normal de produção para poder atender a minha produção. E a grande questão, que esse é um problema que eu acho que quem trabalha com GDIT precisa conhecer, é que o GDIT ele reflete a intenção do projeto. Então, você não coloca o GDIT simplesmente, digamos, de uma forma aleatória, você está trazendo um projeto antigo. Você precisa conhecer a função e ele precisa refletir a intenção do seu projeto. Então, dessa forma, você constrói um dispositivo, uma peça robusta, né? Um projeto robusto. Existe alguma norma a ser seguida para aplicação de GDIT? Existem diversas normas, mas as normas que realmente têm sido aplicadas de forma consistente no mundo são duas normas. Uma é a ASME Y14.5, da norma americana. Certo. E normalmente quem vai utilizar essa norma são as empresas de origem americana. Né? Então, no automotivo você tem a Ford, GM, Chrysler, né? Algumas dessa forma. E você tem a ISO 11001. E a ISO, normalmente, são as empresas de origem europeia que utilizam mais essas normas. Peugeot, Renault, Scania, Volvo. Então, a gente tem alguns exemplos. No setor aeroespacial, por exemplo, você tem, por exemplo, a Embraer utiliza a ASME Y14.5, né? Até outro dia eu estava conversando com o pessoal da Embraer. O projeto Gripen, não sei se quem conhece, é aquele projeto da Saab que está vindo lá da Europa, tá certo? E ali ele já tem um problema, porque eles conhecem a ASME. Só que a Saab, ela é de origem europeia. E eles utilizam o quê? Eles utilizam a ISO. E daí alguns conceitos eles mudam, né? No caso da área de óleo e gás, aí se a empresa, qual que é a origem da empresa especificamente? Por exemplo, um dos meus clientes é uma empresa lá do Rio que é de origem americana. Então eles só utilizavam a ASME, apesar de que a Petrobras ela não define claramente qual que é a norma dela. Fala que é a BNT, mas como eu falei, a BNT está muito defasada nesse sentido. Então são essas duas normas, a ASME e a ISO. Você, com a sua experiência aí, esses anos todos que você tem trabalhando no desenvolvimento de produto com GDIT, você lembra de algum acidente ou algum prejuízo ocasionado por essa diferença de linguagem dessas diferentes normas? Tem uma história interessante, é o seguinte, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um levantamento com diversos profissionais, procurando verificar o quanto que cada profissional ele conhecia a diferença entre as normas ASME e ISO. Né? E daí eu fiz um filtro na minha pesquisa, mostrando o seguinte, eu peguei só aqueles profissionais que aplicavam o GDIT na sua função, tirei fora aqueles que não aplicavam. 80% desses profissionais não sabiam a diferença entre elas. Eu não tenho um problema exatamente de prejuízo relacionado a isso, mas eu tenho duas histórias que aconteceram, são histórias reais, por causa do problema de interpretação. Legal. Uma delas, você consegue pegar na internet, em 2010 houve um acidente com um avião da Qantas, é QATAS. E esse acidente, ele era um avião com quatro turbinas, e assim que ele decolou, uma das turbinas explodiu. E essa explosão, quer dizer, não derrubou o avião, não. Mas imagine que na asa, assim, do lado esquerdo, você tinha uma ponta de pedaço da turbina na asa, né? Isso tudo você consegue pegar na internet. E todo tipo de acidente aeronáutica, eles fazem uma pesquisa profunda para saber exatamente o que aconteceu. Então, daí eles foram pesquisar, né? Eles conseguiram pousar e não teve nenhuma questão fatal. Como eram quatro turbinas, desligaram duas e conseguiram pousar com as duas restantes, né? Foi bom, porque tinha 460 e poucas pessoas. Maravilha. E daí o que aconteceu é o seguinte, eram peças enormes uma turbina. Mas a peça que proporcionou esse acidente era uma peça de mais ou menos... É que lá só tem uma proporção, um diâmetro de mais ou menos uns 18 milímetros, um comprimento de 50 milímetros. Onde passava um fluido que lubrificava os mancais da turbina, e daí foram ver o seguinte, ele trincou durante o voo, e depois teve uma atomização do óleo que passava nessa tubulação, e daí esse óleo atomizado com o calor da turbina, ele fez uma explosão na turbina. Daí foram verificar. O que aconteceu? Vamos ver o desenho. O desenho tá certo? O desenho tava certo. Esse não foi o engenheiro de produto, não. Sim, daí foram verificar o seguinte. Quem fabricou essa peça? Daí eles foram verificar quem fabricou. Porque de um lado você tinha parede de 0,3 milímetros e do outro lado você tinha 2 milímetros e pouco. Então ficou deslocado o diâmetro interno em relação ao externo. Daí eles foram na fábrica e foram verificar por que fizeram errado. E aí que vem o conceito GDIT. Eles pegaram o datum errado para fazer a usinagem da peça. O material estava correto. Então, se o desenho está determinando que um datum, por exemplo, ele precisa ser o diâmetro externo, até a forma de você sujeitar essa peça também tem que ser pelo diâmetro externo para que você tenha menos variação no seu processo de fabricação. Só que, digamos, se eles pegaram o diâmetro interno dessa peça, eu não sei a ordem se foi o interno para o externo ou o externo para o interno. Uhum. Mas por causa disso, eles produziram essas peças incorretas, por causa de interpretação do desenho. Eu não segui o desenho de produto. Tá certo? Então esse foi um exemplo clássico de acidente, inclusive um acidente aéreo. Outro problema que foi de tá relacionado a prejuízo, né? Aí já foi no desenho, né? Um desenho, por exemplo, imagina a buchinha bem simples. Você tem o diâmetro interno e externo, só que às vezes, pelo fato dela ser concêntrica, né? Os dois elementos, o diâmetro externo e interno, então você já imagina que a pessoa vai produzir ela concêntrica. Só que não tinha nada especificando quanto de erro que tinha que ter de um centro em relação ao outro. O que aconteceu? Eles produziram lá as amostras, fizeram os testes de durabilidade, foram aprovados os testes. Depois que foi aprovado, então tá bom, vamos mandar para produção. E eles tinham que fabricar 1,5 milhão de motores. Quer dizer, como o motor tinha duas buchinhas, você tinha que fabricar 3 milhões de buchinhas. Eu não sei exatamente quantos que construíram, mas começou a colocar em produção. O que aconteceu? Porque um furo estava deslocado em relação ao diâmetro externo, daí o motor ele ficava, às vezes ele prendia, né, da forma como você montava. Então você teve o prejuízo, imagine essa produção, e não sei quantos que fabricaram, mas seriam 3 milhões de buchinhas, e o que isso significou. Então você precisa entender a função da peça em relação a como que você vai dimensionar a sua peça. Tá certo? Então é esses dois exemplos que eu tenho de prejuízo e acidente. Muito legal. Eu mostro aí a importância, né? Tem mais, mas eu não vou falar que senão não vai. As outras perguntas não são feitas, né? Tem uma pergunta aqui do Moisés, ó. Por que a linguagem GDIT é tão complexa de entender e poucos lugares que tenham cursos e treinamentos específicos? É boa pergunta, Moisés. Eu não diria que ele é tão complexo, né? Eu não sei se você estava lá no início, quando eu expliquei a questão da linguagem, né? Porque depois que você aprende, você fala normalmente, não tem assim tanta dificuldade mais, tá? Então, não é exatamente que ele é complexo. O problema é que nós viemos de uma escola antiga, e daí nós temos que reaprender a fazer uma cotação. Esse que é o problema que a gente tem. Agora, são poucos lugares que tem, eu diria o seguinte, até que tem diversos lugares, mas talvez a demanda não tenha sido tanto para formar novos profissionais. Você tem alguns profissionais também bons aí no mercado, mas de fato são poucos. Eu conheço alguns, mas mesmo assim a gente tem que ver o quanto que cada um conhece a linguagem, principalmente, às vezes ele é muito específico na ASME, por exemplo, né? E nem sempre conhece a outra norma também da mesma forma. Mas de fato tem poucos treinamentos e não é só treinamentos que de fato te ensinem. Até aqui eu vou aproveitar para mostrar o seguinte. Eu também, quando comecei a trabalhar com isso, eu tinha dificuldade. Eu tentava traduzir tudo para o sistema cartesiano. E lá, na época que eu ainda estava dentro de fábrica, eu tive muita ajuda da TechEasy, que é uma empresa que eu estou representando hoje. É. Na época, eu lembro que a TechEasy, inclusive, me ajudou a dar uma explicação para o auditor da GM, que ele também não conhecia, como que fazia um CP-CPK com uma tolerância geométrica, tinha modificador de massa material. E daí foi interessante que eu aprendi. Daí eu comecei a seguir eles, e foi por isso mesmo que eu fui atrás deles, porque eu vi que eles eram uma referência, e eles ensinam de uma forma muito simples o GDIT. Né? Até a gente procura falar que definir GDIT é igual contar até 1, 2, 3. Você define o dado, controla o dado e localiza os elementos. Se você fizer isso, daí você vai começar a tirar os mitos que tem a respeito de GDIT. Envolve estudo? Envolve. E o problema maior é se você tem que compreender as duas normas. Se você tem cliente que é tanto da ASME quanto da ISO. Daí é um pouquinho mais difícil. Inclusive, eu fiz um treinamento justamente para mostrar essas diferenças entre a ASME e a ISO, né? E aí você tem que estudar um pouquinho mais. Também lembrando, né, Moisés? Talvez antes da gente entrar numa engenharia, por exemplo, a gente acha que os cálculos, os elementos de máquinas são muito difíceis, né? E de fato tem um período de adaptação para poder aprender toda aquela lógica que tem nos cálculos. Mas depois que você começa a aplicar no seu dia a dia, isso se torna muito mais fácil para você. Né? É uma questão de você, familiarizar com aquele tipo de assunto. Então, GDIT, para mim, ele é a mesma coisa. Ô João, responde para mim, quais são os profissionais que precisam saber de GDIT? Os profissionais, eu diria que são todos aqueles que se utilizam no desenho. Aí, digamos assim, pode ser um engenheiro mecânico, técnico mecânico, metrologista, os engenheiros da qualidade, analista da qualidade, né? Uhum. Mas qualquer profissão que tem envolvimento com desenho mecânico. Ah, legal. Então, compras, se você é um comprador de peça técnica, você precisa conhecer. Se você é uma pessoa da manutenção, você tem desenho mecânico lá, você precisa conhecer também. Então, eu usei muita questão de engenharia, produção e qualidade, mas tem essas outras áreas que às vezes a gente esquece. Envolver o desenho mecânico, você precisa conhecer. Show de bola. Ficou muito claro agora. Agora há pouco pedi lá no Instagram para o pessoal mandar uma pergunta para você, né? @canalmetrologia, tá certo? Essa pergunta eu tirei diretamente de lá. Foi o Marcelo Nakata que perguntou. Ele falou o seguinte, ó, como são definidas as tolerâncias e existe um ponto ótimo sem aumentar os custos do projeto? Eu costumo colocar no eixo do Y, imagine o custo, né? E no eixo do X, você vai imaginar a tolerância, né? Você vai imaginar o seguinte, quanto mais aberta uma tolerância, menor o meu custo de produção, tá certo? Quanto mais apertada, maior o meu custo de produção. Uhum. O problema é que quanto mais aberta a minha tolerância, maior a probabilidade de eu ter problema na função da minha peça. E se a tolerância for muito apertada, é menor a probabilidade de dar problema, mas maior o custo de produção. Se você soma essas duas curvas, você vai chegar num ponto ótimo. né, da soma das duas curvas. O pessoal faz para outras coisas a curva da banheira, né? Aquele ponto que é a soma das curvas. E aí vem o que é interessante, e se você consegue deslocar para abrir essa tolerância, né, utilizando a condição de massa material, utilizando os modificadores que são necessários, então você consegue abrir mais essa tolerância sem comprometer a função da sua peça. Isso que é interessante a gente pensar. A tolerância já leva em consideração a incerteza do processo de medição? Então, quando o cara estipula lá uma tolerância, ele já está pensando nisso? Geralmente não pensa, né? Nesse aspecto da incerteza de medição. Inclusive, vamos pegar um pouquinho o histórico. Eu sou de uma escola, na época que eu formei, que a gente nem estudava incerteza de medição. Né? Se você pegar o ISOGUM, você vai ver que isso está nessa, talvez, década de 90, talvez ano 2000, né? No Brasil, sempre um pouquinho depois. Sempre você vê que as pessoas não consideram isso. Mas quando você então coloca no seu processo produtivo, você tem que pegar os seus limites de engenharia e escolher a incerteza de medição do equipamento que você vai utilizar. Então aí entra esse conceito. Na verdade, você tem que definir a tolerância e depois definir o equipamento adequado para você então fazer essa medição. Sim. Né? Você não tem condição de definir antes o equipamento para depois definir a tolerância, né? A tolerância ela vem primeiro. Normalmente, né? O pessoal tem um instrumento e vai quer colocar o instrumento dentro da tolerância, não a tolerância dentro do instrumento, né? E dependendo, se a incerteza for muito grande, você não está medindo nada, né? Sim. Que é uma outra questão. O que a gente tem que pensar é que no caso das tolerâncias geométricas, elas são sempre máximo, né? Quer dizer, alguns pode ser até mínimo, né? Mas geralmente são máximo. Então, ele é aquele tipo de variação unilateral. Mas você vai considerar justamente a incerteza de medição do equipamento que você está utilizando para medir a sua peça, e você tem que desconsiderar aquela região de incerteza. E normalmente, quanto que vai ser? De uma prática geral, né? Não tem que ser necessariamente isso. 10% do valor da tolerância total. Por exemplo, uma posição de 0,2. Então, a sua incerteza de medição tem que ser no máximo 0,02, né? Se for 0,2, né? A incerteza de medição do equipamento que você for utilizar. Eu quero aqui agradecer a participação de todos. Quero mandar um abraço para os nossos apoiadores. Bem, João, obrigado por compartilhar com a gente, né, seu conhecimento na área de GDIT. Foi muito esclarecedor, gostei bastante, né? Espero que o pessoal também tenha gostado. Para mais conteúdo de metrologia, pode acessar o nosso site, canalmetrologia.com.br. Quero agradecer mais uma vez aos apoiadores, né, que ajudam a manter o canal Metrologia no ar. É isso aí. E aí, João, suas considerações finais. E já vou logo adiantando aqui, muitíssimo obrigado, tá certo? Foi um prazer receber você aqui. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite para bater esse papo. E as portas estão abertas aqui para você aparecer sempre e a gente produzir conteúdo juntos. Eu que agradeço também por participar do canal. Eu já conhecia, já acompanhava, né? Mas eu quero utilizar as palavras aqui do Marcelo Ainetti. Ele fala aí que entra o FEMEA. Porque é muito interessante o que o Marcelo falou. Se você faz um bom FEMEA, é porque você definiu claramente as suas funções, o que vai ter de inferência. Se você faz um bom FEMEA, você vai fazer um bom GDIT. Então, você vem primeiro um FEMEA e daí você vai definindo o seu GDIT. E as disciplinas, na verdade, todas elas se entrelaçam, né? Vocês, por exemplo, citaram a questão da incerteza de medição, né? Tudo que se tem, acaba que elas trabalham juntas. Então, é só porque eu gostei do comentário do Marcelo. Obrigado. Legal. Também a todos vocês. É difícil até, eu sei de colegas que fizeram perguntas aí, mas a gente discute também lá no grupo, a gente continua com essa discussão em outros fóruns também. Tá ok? Perfeito. Muito obrigado. Por nada, tem um comentário aqui só para fechar, que é o do Rogério, ele tá falando o seguinte, ó. Eu já fiz alguns treinamentos sobre GDIT, inclusive em uma importante fábrica de instrumentos dimensionais. Nenhum se compara com o treinamento do professor João. Vale muito a pena o investimento. Então, com essa super recomendação, a gente encerra a nossa live de hoje. Uma boa noite. Obrigado, Spat. Tchau, gente. Obrigado, tchau, boa noite. Até amanhã. Tchau. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, como artigos e vídeos, acesse canalmetrologia.com.br. Agora, o podcast também está no Spotify e no Amazon Music. É só buscar por Canal Metrologia que você encontra a gente. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve em nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas para a gente lá na Apple, dá follow para o podcast no Spotify, mesmo que você não ouça a gente por lá. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui. Toda contribuição, seja ela paga ou não, ela é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia.com.br e pelas redes sociais, é só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Visite nosso site canalmetrologia.com.br. We'll be right back.